678, nona parte, Passionemo. Capítulo 40, Sacrifício da Virgem. Wilmington, colónia da Carolina do Norte, 1 de setembro de 1769. Era o terceiro ataque da doença que Lizzie tinha, fosse ela qual fosse. Parecia que ela se tinha recuperado depois da primeira febre forte e, depois de passar um dia a recuperar forças, disse que estava boa para viajar. Mas estavam a andar de cavalo apenas há um dia, a norte de Charleston, quando a febre atacou outra vez. Brianna amarrara os cavalos e montara um acampamento improvisado perto de um pequeno riacho. Depois fez várias viagens ao longo da noite, subindo e descendo pela margem lameada no escuro, levando água num pequeno cantil para despejar na garganta de Lizzie e sobre o seu corpo quente. Não tinha medo da mata escura e dos animais que se embrenhavam lá, mas pensar que Lizzie poderia morrer naquela região selvagem, a quilómetros de alguma ajuda, era assustador. O suficiente para fazer com que ela quisesse voltar a Charleston assim que a rapariga conseguisse montar a cavalo. De manhã, a febre tinha cedido e, apesar de Lizzie estar fraca e pálida, conseguiu montar. Brianna estava hesitante, mas por fim decidiu seguir em direção a Wilmington e não voltar para trás. O ímpeto que a levara até ali agora estava ainda mais forte. Ela tinha de encontrar a mãe para o bem de Lizzie e também para o seu próprio bem. Brianna nunca se sentira satisfeita com o seu tamanho por grande parte da sua vida ficar na retaguarda das fotos da escola, mas começara a perceber as vantagens da altura e da força à medida que ficava mais velha. E quanto mais tempo passava neste lugar miserável, mais vantajosas lhe pareciam. Apoiou um dos braços na estrutura da cama enquanto tirava o penico debaixo das nádegas magras e brancas de Lizzie com a outra mão. A rapariga era magra, mas surpreendentemente pesada, e estava semiconsciente. Resmungava e mexia-se sem parar, e uma tremura percorreu-lhe o corpo inteiro. A tremura começava a diminuir um pouco, apesar de os dentes de Lizzie ainda estarem suficientemente cerrados para fazer com que os ossos do seu rosto se destacassem sob a pele. Malária, pensou Brianna pela décima vez. Deveria ser para estar a reincidir. O pescoço de Lizzie tinha várias marcas cor-de-rosa, vestígios das picadelas de mosquitos que as tinham incomodado desde que o Philip Alonso se afastara de terra. Elas tinham desembarcado muito a sul e desperdiçaram 3 semanas a vaguear pelas águas costeiras até Charleston, incessantemente incomodadas por insetos sanguinários. Pronto, estás a sentir-te melhor? Lizzie assentiu sem força e tentou sorrir, mas só conseguiu parecer um ratinho branco que mordera uma isca envenenada. Água, querida, tenta beber um bocadinho, só um gole. Brianna segurou o copo perto da boca de Lizzie, orientando-a. Sentiu uma estranha sensação de déjà vu e apercebeu-se que a sua voz era o eco da sua mãe, tanto nas palavras como no tom. Aperceber-se disso foi estranhamente confortante, como se a sua mãe estivesse atrás dela, a falar através dela. Mas se fosse a sua mãe, em seguida viria a aspirina St. Joseph's, com sabor a laranja, um comprimido para ser chupado e saboreado, tanto um doce como um remédio. E as dores e a febre pareciam ceder assim que o comprimido doce se dissolvia na língua. Brianna lançou um olhar para os alforjes, deixados a um canto. Não havia aspirina ali. Jenny mandara-lhe um pacotinho do que ela chamava de medicinal, mas o chá de camomila e hortelã-pimenta só fizera Lizzie vomitar. Quinino era o remédio para a malária. Era disso que ela precisava, mas não fazia a menor ideia se era assim que se chamava naquela época, nem como era administrado. Mas a malária era uma doença antiga e o quinino vinha das plantas. Certamente um médico teria, independentemente do nome que lhe era dado. Apenas a esperança de encontrar ajuda médica fez com que ela seguisse em frente na segunda crise de Lizzie. Com medo de terem de parar na estrada outra vez, ela levara Lizzie à sua frente, aconchegando-a enquanto cavalgavam, guiando o cavalo da rapariga. Lizzie alternava momentos de febre com outros de arrepios e ambas tinham chegado a Wilmington débeis de exaustão. Mas ali estavam elas, no meio do Wilmington e mais longe do que nunca de qualquer ajuda. Brie olhou para a mesinha de cabeceira com os lábios contraídos. Estava ali um pano manchado de sangue. A proprietária olhara para Lizzie e mandara chamar um boticário. Apesar do que a sua mãe lhe tinha dito a respeito do estado primitivo dos remédios e dos curandeiros daquela época, Brianna sentiu um súbito alívio ao ver o homem. O boticário era um jovem, muito bem vestido, com ar gentil e mãos razoavelmente limpas. Independentemente do conhecimento que tinha sobre medicina, devia saber tanto sobre febres como ela. Mais importante, ela sentia que não estava sozinha a tratar de Lizzie. Recatadamente, apressou-se a sair do quarto quando o boticário afastou o lençol de linho para fazer o exame. E só quando ouviu um pequeno grito de aflição é que abriu a porta de repente e deu com o boticário de bisturi na mão e Lizzie, de rosto pálido como giz, com sangue vermelho a escorrer-lhe de um corte na dobra do braço. Mas isto é para retirar os humores, menina, dissera o boticário, tentando proteger o corpo da sua paciente e a si próprio. Não percebe? É preciso retirar os humores. Se não for feito, a bilis pode intoxicar os órgãos dela e inundar o corpo todo, o que será fatal. Será fatal para você, se não sair já daqui, informara o Brianna entre dentes. Saia já daqui. Com o zelo médico a desaparecer e a ser substituído pelo instinto de sobrevivência, o jovem agarrou na maleta e saiu, com o resto da dignidade que conseguiu reunir, parando ao fundo da escada para lhe gritar advertências. As advertências não paravam de lhe ecoar aos ouvidos, entrazidas ao andar de baixo para encher a bacia no caldeirão da cozinha. A maioria das palavras do boticário eram de uma simples ignorância sobre humores e sangue mau. Mas algumas delas ressoavam-lhe na cabeça com uma força desconfortável. Se não seguir um conselho sensato, menina, pode perfeitamente estar a condenar à morte a sua criada, gritara ele, com o rosto congestionado pela indignação, no escuro da escada. A menina não sabe tomar conta dela. Não sabia. Nem sabia ao certo qual era a doença de Lizzie. O boticário diagnosticara-lhe cesão e a dona da hospedaria chamara-lhe indisposição. Era muito comum aos novos imigrantes adoecerem repetidamente, pois eram expostos a uma série de novos germes que não lhes eram familiares. Pelos comentários descuidados da dona da hospedaria, também era muito comum que estes imigrantes não sobrevivessem a este tipo de doença. A bacia inclinou-se, molhando-lhe os pulsos com água quente. Água era a única coisa que ela tinha. Só Deus sabia se o poço nas traseiras da hospedaria era higiênico ou não. O melhor era usar a água fervida da cozinha e deixá-la arrefecer, ainda que demorasse mais tempo. Havia água fria no jarro. Ela gotejou um bocadinho entre os lábios secos e rachados de Lizzie e depois deitou a rapariga na cama. Lavou-lhe o rosto e o pescoço, afastou o cobertor e molhou-lhe a camisa de dormir de linho outra vez. Os mamilos pequenos apareciam como pontos de um rosa escuro por baixo. Lizzie conseguiu sorrir debilmente, com as pálpebras a fechar-se. e depois recostou-se com um suspiro e adormeceu, com o corpo relaxado, parecendo uma boneca de trapos. Brianna sentia-se como se também lhe tivessem retirado todo o seu interior. Arrastou o banquinho até à janela e sentou-se, encostando-se ao parapeito num esforço inútil de respirar ar fresco. A atmosfera envolvera-os como um cobertor denso. Ao longo da viagem até Charleston, não era de admirar que a pobre Lizzie tivesse sucumbido. Coçou uma picadela na coxa. Os insetos não gostavam tanto dela como de Lizzie, mas ela também tinha sido picada. A malária não era perigosa, já tinha sido vacinada contra ela, assim como contra a febre tifoide, a cólera ou qualquer outra coisa que pudesse pensar. Mas não havia vacinas para o dengue, nem para nenhuma das outras dezenas de doenças que assombravam o ar denso como espíritos malévolos. Quantas delas eram transmitidas por picadas de mosquitos? Fechou os olhos e encostou a cabeça no caixilho de madeira, molhando a camisa com gotas de suor que lhe escorriam pelo peito. Ela conseguia sentir o próprio cheiro. Há quanto tempo estava a usar aquelas roupas? Não importava. Passara a maior parte dos últimos 2 dias e noites acordada. E estava demasiado cansada para se despir, muito menos para se lavar. A febre de Lizzie parecia ter passado. Mas até quando? Se continuasse a voltar, certamente mataria a rapariga. Ela já tinha perdido o peso que ganhara na viagem e a pele clara começava a ganhar um tom amarelado sob a luz do sol. Não encontraria ajuda em Wilmington. Brianna sentou-se, alongou-se e sentiu os ossos das costas estalarem. Cansada ou não, só havia uma coisa a fazer. Tinha de encontrar a mãe e o mais rápido possível. Venderia os cavalos e encontraria um barco onde pudessem viajar rio acima. Mesmo que a febre voltasse, poderia cuidar de Lizzie tão bem no barco como naquele quarto pequeno, quente e fedorento. E elas estariam a dirigir-se para onde queriam. Levantou-se e lavou o rosto com um pouco de água, apanhando o cabelo molhado de suor. Despiu as calças, fazendo planos de um modo sonhador e incoerente. Um barco no rio. Certamente faria mais frio no rio. Não teriam de cavalgar, os músculos das coxas doíam-lhe dos 4 dias em cima de uma sela. Velejariam em direção a Cross Creek para se encontrarem com Jocasta Mackenzie. Tia, murmurou ela, inclinando-se lentamente para alcançar a lamparina a óleo. Tia avó Jocasta. Imaginou uma senhora gentil, de cabelos brancos, que a receberia com a mesma alegria que encontrara em Lallybroch. Família. Seria tão bom estar com família outra vez. Roger apareceu nos seus pensamentos, como sempre acontecia. Decidida, afastou-o novamente. Teria tempo suficiente para pensar nele, quando a missão estivesse cumprida. Uma pequena nuvem de mosquitos sobrevoava a chama e a parede ao lado estava salpicada de formas compridas de traças e crisopas que faziam uma pausa nas suas deambulações. Ela apagou com o dedo a chama, que pouco mais quente era do que o ar no quarto, e despiu a camisa no escuro. Jocasta saberia exatamente onde Jamie Fraser e sua mãe estavam, e ajudá-la ia a ir para o pé deles. Pela primeira vez, desde que atravessara as pedras, pensou em Jamie Fraser, sem curiosidade nem ansiedade. Nada mais importava a não ser encontrar a mãe. A sua mãe saberia o que era preciso para Lizzie. A sua mãe saberia tratar de tudo. Estendeu um cobertor dobrado no chão e deitou-se nua sobre ele. Adormeceu ao fim de alguns instantes, a sonhar com montanhas e com neve branquinha. Na noite seguinte, as coisas pareciam melhores. A febre tinha passado como já tinha acontecido, deixando Lizzie cansada e fraca, mas com a mente clara e tão fresca quanto o clima permitisse. Restaurada após uma noite de descanso, Brianna lavara o cabelo e tomara banho de esponja na bacia e depois pagara à dona da hospedaria para tomar conta de Lizzie, enquanto ela, vestida com calças e casaco, fazia o que tinha a fazer. Demorara a maior parte do dia e sofrera muitos olhares de espanto e bocas abertas quando os homens se apercebiam do seu sexo para vender os cavalos pelo que ela esperava que fosse um preço justo. Tinha ouvido falar de um homem chamado Viorst, que levava passageiros entre Wilmington e Cross Creek na sua canoa por um preço. Mas ela não encontrara Viorst antes do anoitecer e não pretendia andar nas docas à noite com ou sem calças. Durante a manhã teria tempo suficiente. Ainda mais animador foi ver Lizzie no andar de baixo, quando regressou à hospedaria ao pôr do sol, e ser paparicada pela dona da hospedaria, que lhe dera a comer pedaços de bolo de milho e fricassé de frango. — Estás melhor! — exclamou Brianna. Lizzie assentiu a sorrir e engoliu a comida que tinha na boca. — Estou muito melhor! — disse ela. — Sinto-me outra vez eu. E a senhora Smuts tem sido muito gentil. Deixou-me lavar todas as nossas coisas. É tão bom sentir-me limpa novamente! — disse ela, animada, pousando uma mão pálida no seu lenço, que parecia que tinha sido acabado de ser passado a ferro. Não devias estar a lavar e a passar a ferro, repreendeu a Brianna, sentando-se no banco ao lado dela. Vais cansar-te a adoecer outra vez. Lizzie olhou para ela por cima do nariz afilado, esboçando um sorriso. Bem, eu achei que não gostaria de se encontrar com o seu pai com as roupas todas sujas. Mas qualquer vestido sujo seria melhor do que a roupa que está a vestir agora. A criada olhou para as calças de Brianna reprovadoramente. Ela não aprovava nem um pouco o gosto da sua senhora por roupas de homens. Encontrar-me com o meu pai? O que é que... Lizzie, ouviste alguma coisa? Uma faísca de esperança acendeu-se dentro dela. Uma chama repentina, como a chama de um fogão a gás. Lizzie pareceu presunçosa. Sim. E foi porque eu estava a lavar roupa. O meu pai dizia sempre que o esforço traz recompensas. Tenho a certeza que sim, disse Brianna secamente. E o que é que descobriste? E como? Bem, eu estava a pendurar a sua anágua, aquela bonita com a renda à altura da bainha. Brianna agarrou num pequeno jarro de leite e segurou-o ameaçadoramente sobre a cabeça da criada. Lizzie gritou e fugiu a rir-se. Está bem, vou contar. Enquanto ela lavava a roupa, um dos clientes habituais da taberna saíra para o pátio para fumar cachimbo, pois o dia estava bonito. Admirara as habilidades domésticas de Lizzie e dera início a uma conversa agradável, durante a qual revelou que um senhor, um tal Andrew McNeil, não só já tinha ouvido falar de James Fraser, como também o conhecia. A sério? E o que é que ele disse? Esse McNeil ainda está por aqui? Lizzie estendeu uma mão e fez um movimento para que ela esperasse. Estou a contar o mais rápido que consigo. Não, ele não está aqui. Tentei que ele ficasse, mas ia para New Bern de barco e não podia esperar. Ela estava quase tão animada quanto Brianna. As faces ainda estavam pálidas e magras, mas a ponta do nariz já estava rosada. O Sr. McNeil conhece o seu pai e também a sua tia-avó, Cameron. Ele disse que ela é uma grande senhora, muito rica, com um cavalo enorme, muitos escravos e... Isso não me importa agora. O que é que ele disse sobre o meu pai? Ele mencionou a minha mãe? Claire, disse Lizzie triunfantemente. A senhora tinha-me dito que esse era o nome da sua mãe, não era? Eu perguntei-lhe e ele confirmou que o nome da senhora Fraser era Claire. E ele disse que ela é uma curandeira fantástica. A senhora não disse que a sua mãe era uma médica fantástica? Ele disse que viu a sua mãe a fazer uma operação arriscada a um homem, que o deitou no meio da mesa de jantar, cortou-lhe os testículos e cozeu-os outra vez, com toda a gente a ver. A minha mãe é assim mesmo. Ela tinha lágrimas nos olhos, que só podiam ser de felicidade. E eles estão bem? Ele viu-os recentemente? Essa é a melhor parte. Lizzie inclinou-se para a frente, com olhos arregalados pela importância das suas notícias. Ele está em Cross Creek. O seu pai, isto é, um homem que ele conhece, está lá a ser julgado. E o seu pai foi testemunhar por ele. Lizzie encostou o lenço na têmpora para secar as gotículas de suor. O Sr. McNeil disse que o julgamento continuará no início da próxima semana, porque o juiz adoeceu. E estão à espera que chegue outro de Edenton, e o julgamento não pode continuar sem ele chegar. Brianna afastou uma madeixa do seu cabelo e suspirou, quase sem acreditar na sorte delas. Uma semana a partir de segunda que vem, e hoje é sábado. Com os diabos, quanto tempo levará a subirmos o rio? Lizzie benzeu-se rapidamente por a sua senhora ter blasfemado, mas partilhou da sua animação. Não sei, mas a senhora Smuts disse que o filho dela já fez essa viagem uma vez. Podemos perguntar-lhe. Brianna virou-se no banco a olhar para a sala. Homens e rapazes tinham começado a entrar à medida que a noite ia caindo, parando para beber algo ou jantar antes de irem para a cama. E agora havia de 15 a 20 pessoas reunidas no pequeno espaço. Qual deles é Junior Smuts? Perguntou Brianna, virando o pescoço para ver por entre as pessoas. Acolá, aquele rapaz de bonitos olhos castanhos. Vou buscá-lo, está bem? Encorajada pela excitação, Lizzie saiu do lugar e abriu caminho por entre as pessoas. Brianna ainda estava a segurar o jarro de leite, mas não fez qualquer movimento para deitar o leite na sua chávena. Sentia a garganta demasiado apertada para conseguir engolir o que quer que fosse. Faltava pouco mais de uma semana.